vida consagrada, adoeceu para passar para o Senhor. E os seus filhos a internaram em um hospital, e percebendo que ela iria falecer, mandaram então chamar o padre do local. Mamãe, trouxemos aqui este homem e nós gostaríamos que a senhora confessasse a ele todos os seus pecados, todas as suas falhas. E ele vai lhe perdoar, ele vai absolver. A pobre irmã naquela hora se alegrou, pensando: Jesus veio aqui me visitar. Meus filhos, mandem ele se aproximar, e os meus pecados eu quero confessar. Ela pediu para poupar as suas mãos, me disse ela: eu estou sendo enganada. Só existe um homem que perdoa pecados, e este homem tem as suas mãos furadas. Meus filhos, este homem é um impostor. Esse não é o meu Cristo. O meu Cristo foi pendurado por mim no alto do Gólgota, e as suas mãos foram vazadas pelos cravos quando foi cravado por mim. O meu Cristo morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Que belo exemplo nos deixou aquela irmã. É um conselho para quem quiser ouvir. Somente Cristo, o homem das mãos furadas, pode perdoar e para os céus nos conduzir. Somente Cristo, o homem das mãos furadas, pode perdoar e para os céus nos conduzir.